certamente a mente mente. Como dois e dois são quatro, como quem faz um assassinato parecer um acidente. Gentilmente a mente mente para o seu próprio cliente não saber o que se passa dentro da sua cabeça. Certamente a mente mente, tanto mente que nem sente a semente que plantou. Certamente a mente mente, tanto mente que nem sente a semente que plantou. Feito uma mulher que chora e de joelhos implora, sincera como uma serpente, friamente a mente mente. Mente com os olhos vendados, com os dois pés amarrados, mente até de trás pra frente, cegamente a mente mente. Certamente a mente mente, tanto mente que nem sente a semente que plantou. Certamente a mente mente, tanto mente que nem sente a semente que plantou. A mente mente, mente até fica doente. Pega um frasco de seu tédio e engole mais um remédio. Ferozmente a mente mente, mente com unhas e dentes. Rosna quando sente medo e berra quando quer segredo. Certamente a mente mente, tanto mente que nem sente a semente que plantou. Certamente a mente mente, tanto mente que nem sente a semente que plantou. Certamente a mente mente e nem